DJ Thiago Digital, trazendo mais emoção e o que tem de mais atual em som. É Joel Produções. Com ele, não tem 12 e nem 14. Sabe por quê? Porque com ele é no vermelho. Agora a chapa vai esquentar. Pega o saxi, vem mexendo. Pega o saxi, vem mexendo. Agora é moda esse saxi. E é da hora. Agora é moda esse saxi. É da hora. Mega, é o mega. É o mega. Robson digital. Singer Marlon Branco. Te assumir, sempre te quis pra mim. A evolução chegou aqui. Faz o chifrinho que fica bem melhor. Dá um darará, um dará, um dará, um dará. Dá um darará, um dará, um. Dá um darará, um dará, um. O povo falou do Marajó. Dá um darará, um dará, um dará, um dará. Dá um darará, um dará, um. Dá um darará, um dará, um. O povo falou do Marajó. Brasil. DJ Thiago! Meu Deus, que menina é essa? Que quando chega numa festa é confusão. Sem compromisso vai mostrando a evolução. E desce, desce devagar. E sobe, sobe. DJ Josias, comenta logo com Darlan e Rafael. Como é que é? O DJ Davis até tirou o chapéu. No tu falou do Marajó, vou te assumir. Baby, hoje eu vou te assumir. Sempre te quis pra mim. A evolução chegou aqui. Faz o chifrinho que fica bem melhor. Dá um darará, um dará, um dará, um dará. Dá um darará, um dará, um. Dá um darará, um dará, um. O povo falou do Marajó. Dá um darará, um dará, um dará, dará. Dá um darará, um dará, um. Dá um darará, um dará, um. O povo falou do Marajó. O maior sucesso no Pará. Chega numa festa é confusão. Sem compromisso vai mostrando a evolução. E desce, desce devagar. Sobe, sobe. DJ Josias, comenta logo com Darlan e Rafael. O DJ Davis só te tirou o chapéu. No búfalo do Marajó, vou te assumir. Baby, hoje eu vou te assumir. Sempre te quis pra mim. A evolução chegou aqui. Faz o chifrinho que fica bem melhor. Dá um darará, um darará, um darará. Dá um darará, um darará. Dá um darará, um darará. O povo falou do Marajó. Dá um darará, um darará, um darará. Dá um darará, um darará. Dá um darará, um darará. DJ Thiago Digital, trazendo mais emoção e o que tem de mais atual em som. Hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar. Não tô entendendo, me jogo é isso. Tem que mostrar seu talento. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,

Agora é Joel Produções, aqui pra você. Mega DJ Nico e DJ Weber. Tra, tra, tra, tra. E a galera vai no tra, tra, tra, aqui, ó. Olha só, olha só, só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. DJ Thiago Digital, o homem é o homem. É espetacular sempre, inovando e nunca imitando. Gabriel, o DJ das produções em Mosqueiro. Presta atenção, é só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Agora é Joel Produções, produzindo e mixando os melhores CDs do Pará. O bonde dos metralhas tá chegando, o bonde dos metralhas tem espaço. Manda garrafa de uísque, garrafa de Xandão, Anderson considerado que comanda. A mãe pensa que é santinha, vai pro baile toda boa, volta pro baile louquinha. Ela sai da sua casa, vai pra casa da amiguinha. É com o bonde dos metralhas que ela vai perder a linha. Hoje eu quero as novinhas bem loucas jogando na cara. No final da festa eu te levo pra casa. Gosto quando pede metralha, metralha. Gosto quando pede metralha. Hoje eu quero as novinhas bem loucas jogando na cara. No final da festa eu te levo pra casa. Gosto quando pede metralha, metralha. Gosto quando pede metralha, metralha. É DJ Melly! DJ Melly na produção, MC Dourado na voz. É nóis, moro? Joel Produções, um estilo único e incomparável. Billy Brasil. É, não tô ligando, faz o que quiser. Se me encontrar, finge que não me viu. Deixa meu coração vazio pra outra mulher. E a partir de agora vou voltar os meus amigos pra farra pro par. Meu motivo pra mudar acabou de acabar. Beijei na boca que batom vermelho, mas eu ainda me vejo com você. Eu passo o dia inteiro bebendo e quando eu acho que estou te esquecendo, eu ainda me vejo com você. Hey, yeah. É Billy Brasil. É, não tô ligando, faz o que quiser. Se me encontrar, finge que não me viu. Deixa meu coração vazio pra outra mulher. E a partir de agora vou voltar os meus amigos pra farra pro par. Meu motivo pra mudar acabou de acabar. Eu fui pra balada e armei um piseiro. Beijei na boca que batom vermelho, mas eu ainda me vejo com você. Beijei na boca que batom vermelho, mas eu ainda me vejo com você. Eu passo o dia inteiro bebendo e quando eu acho que estou te esquecendo, eu ainda me vejo com você. Joel Produções. Dali DJ Thiago! Digita! Hoje bateu a saudade louca por ti. Tô te amando, mas você não tá nem aí. Juntos escrevemos uma linda história de amor. Você e minha brisa foi embora e sozinho agora eu tô. Dá vontade de chorar todo dia. Sem você eu não consigo viver. Porque tudo é sofrimento e agonia. Não sei mais o que vou fazer. Sozinho, perdido, sem ter você, sem ter você. Dá vontade de chorar todo dia. Sem você eu não consigo viver. Porque tudo é sofrimento e agonia. Não sei mais o que vou fazer. Sozinho, perdido, sem ter você, sem ter você. Banda Swing Platinum. DJ Murilo das Produções, inovando e criando sucessos. Hoje bateu a saudade louca por ti. Porque ainda tô te amando, mas você não tá nem aí. Juntos escrevemos uma linda história de amor. Você e minha brisa foi embora e sozinho agora eu tô. não tens noção. Quem é mais homem do que tu? Entre quatro paredes, eu vejo várias cores. Tu ainda é menino e ele é um homenzão. DJs Thiago Digital. E o mega CD do DJ Joel Produções, arrebentando nas produções em vigia. E isso não dá pra copiar, é o sucesso do momento. Esses arrebentam de verdade. Sempre quis mostrar quem era o tal, o insubstituível, que eu nunca ia te esquecer. Show na sequência. Pode estar suave final de semana. Tá tranquilo, tá apavorado. Tá tranquilo, tá apavorado. Tá tranquilo, tá apavorado. Vai, o bicho vai ser. Tá tranquilo, tá apavorado. Tá tranquilo, tá apavorado. Tá tranquilo, tá apavorado. Manda Blue Label, é isso que elas gostam. Louca dançando, ela senta no meu colo, entra no meu colo.

E o que tem de mais atual em som? DJ Joel Produções de Vigília é um único. Fica de quatro, mulher, deixa saia ler. É festa aqui na alta, cada um chega com três. É festa aqui na alta, cada um chega com três. Chegou uma, chegou duas, nova pô, já chegou três. Chegou uma, chegou duas, nova pô, já chegou três. Então vai, é DJ, moleque, pão. Tem experiência, ele tem experiência. Esculacha a concorrência, esculacha a concorrência. Essa história não rola de segunda opção. Eu vou sair com as amigas, vou me divertir. Agora eu tô de boa, eu vou pensar mais em mim. Eu vou viver tudo que eu nunca vivi. É bola pra frente, agora ia ser feliz. De hoje em diante eu não me apego a ninguém. Quis me fazer o mal, me fez o bem. Tirou o selfie na balada, amando zelada, pra mostrar pro ex que tá feliz. Junto com minhas amigas, vou curtir a vida, fazendo tudo que eu nunca fiz. Tirou o selfie na balada, essa história não rola de segunda opção. Eu vou sair com as amigas, vou me divertir. Agora eu tô de boa, eu vou pensar mais em mim. Eu vou viver tudo que eu nunca vivi. É bola pra frente, agora ia ser feliz. De hoje em diante eu não me apego a ninguém. Quis me fazer o mal, me fez o bem. Tirou o selfie na balada, o produtor oficial do Vigia. DJ Ulisses, o DJ que faz a diferença. Bagulho é sério, hein? Quem vai puxar no bonde é o DJ. É o DJ. Quem vai puxar no bonde é o DJ. DJ Thiago. Vagabundo.